rituais secretos que se escondem atrás das portas. E quem não é autorizado não participa dessa oratória. O manto negro cobre o sacerdote que comanda a santa missa pra invocar aquele que dá as ordens. Pedir conselhos pra aquele que habita as profundezas dos sentimentos, pra administrar os bens materiais que aquela seita está mantendo. Pois Deus não recebe o dízimo que você paga. Tudo isso é destinado à manutenção da mentira contada. Escolhido novo pontífice da igreja romana, que vai comandar e interceder a instituição profana. Foram obrigados a aceitar e construir o seu império nas costas daquele que pregava contra tudo que não era certo. Fazem a mesma coisa que faziam há 2000 anos atrás. Acumulam riquezas dos fiéis que entrou ali buscando a paz. Coberto de ouro que vai de encontro à humildade daquele que andou descalço na terra passando por hostilidade. As pessoas são depressivas e precisam de palavras boas. Muitas entram naquele âmbito, elas não chegam ali à toa. Eu acho a plena covardia desses homens. Sabe que estão enganando, mas a mentira lhe consome. Cometem atos obscenos contra crianças desprotegidas, pois sabe que o lugar santo vai proteger a sua ousadia. História copiada dos livros antigos egípcios, apenas uma cópia barata do que existiu no passado longínquo. Precisavam de uma história que agradasse e fosse fácil de entender. Pegaram a imagem do Messias e começaram a corromper. Estão dizendo que vou pro inferno, mas todos vocês vão também, pois são vocês que enganam e fazem as pessoas de refém. Feita dos que tem fé pra roubar o seu dinheiro, prometendo milagres e bens em troca do pagamento. Na minha opinião, isso é um comércio como qualquer uma, que vende palavras boas pra aqueles que não têm esperança nenhuma.